os salários, a quantidade de cargos. Reduzam a tolerância com quem rouba o Estado. Reduzam a ignorância, a intolerância contra os seus, contra o seu sangue, sua semelhança. Quem rouba a infância rouba sua dignidade, seu emprego, seus direitos, suas oportunidades. Desvia a atenção de milhões pra desviar milhões, alienando milhões, iludidos com visões disseminadas em telões, corrompendo corações. É o jogo, foda-se quem tá contigo, corre ao topo. Só que o tombo quando vem dói, te destrói, quando percebe já foi, consciência dói na mente de quem achou que estava certo, correndo ao lado do inimigo, se sentindo esperto. A armadilha tá aí, cai nela quem quer, vira puta do sistema só quem quiser. Te ver cada vez mais contra quem corre, por você, pra te ver sempre forte. Se você acha nobre colocar criança na cela, e falta inteligência pra entender tudo que gera a violência que faz dela vítima, também nos faz vítima. Hecatombe onde todos somos vítimas, toneladas de armas e heroína em aviões, que ao chegarem no gueto virão milhões de vidas destruídas, de famílias extintas, milhões em cifras em contas ilícitas na Suíça. Mas há quem diga que a culpa é de quem sangra na guerra das ruas, enquanto quem arquiteta o plano tá de boa na sua mansão comprada com seu suor, enquanto você culpa quem vê no espelho. Ó, entenda o jogo e saia desse transe inútil, vê terror ou moonshine, esse é o lance. Quem arquiteta o plano quer que você creia que o inimigo é como você, pobre como você, sofre como você, enquanto você segue sem compreender que quem sangra é como você, quem morre nas ruas é como você, na guerra feita por quem manipula você. Nada mudará se você não entender. Sistema, sim, trema, verde, amarelo, azul e pó. Emblema, esquema, esquema, essa porra é só esquema e não importa o emblema estampado na bandeira, no lema é desordem e regresso. Palhaçada, piada, sem graça e congresso. O expresso da roubalheira é só sujeira e tá desgovernado. Seu governo maquinista é maquinado, trem lotado e uma hora a bomba sempre explode, aí se fode. O meu grude tá good, na marmita amassada, não se ilude, o fast food é sardinha enlatada. Transporte é sufoco, se pipoca é pipoco, é madeira sem reboco, diagnóstico. Bola pra frente, ripa na chulipe, olho no lance e saia do transe. Quem arquiteta o plano quer que você creia que o inimigo é como você, pobre como você, sofre como você, enquanto você segue sem compreender que quem sangra é como você, quem morre nas ruas é como você, na guerra feita por quem manipula você. Nada mudará se você não entender que quem dita nossas regras e se passa por amigo, na real, não nos entende, só olha pro próprio umbigo, falando sobre um perigo que ele mesmo promoveu. E quando a chacina acontece, diz: comigo não morreu. Mas só quem tava lá sofreu quando ouviu a sirene no apetite pra apagar o incêndio com querosene. Mas bombeiro é a PM. Adivinha, e aqui é sempre assim, espero água, mas só tacam alquim. Traz o caos organizado e no meio dessa fumaça, quem seria aliado se transforma em ameaça, com informação barata e uma cultura tão escassa, senão como seria doutrinar toda essa massa? E quem abraça ideia torta, que é o menor atrás das grades, é igual a ele, sem noção nenhuma do que é realidade. Seja boy de condomínio, morador de favela, não é a educação que salva, mano, e sim o que você faz com ela.